Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 20 de agosto, em discussão única, o projeto de lei complementar 2613, que muda as regras de atualização monetária dos recursos depositados no Banco do Brasil, como depósitos judiciais e extrajudiciais, realizados para sustentar ações em andamento. O projeto foi votado em sessão extraordinária ao meio-dia. A proposta conjunta dos poderes judiciário e executivo altera a lei que permitiu o uso de parte dos depósitos no pagamento de precatórios para estabelecer que a referência na atualização do montante deixe de ser a Selic e passe a se basear no rendimento oficial da caderneta de poupança. Reportagem Ronaldo Ribeiro.